10h17 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e reforçamos mais uma vez o alerta aí com relação ao tempo aqui na região da Tríplice Fronteira. Temos chuva forte na região da Ponte Internacional da Amizade, também em várias áreas de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu. Tempo bastante chuvoso aqui na região. O motorista tenha muito cuidado ao se deslocar pelas vias da cidade. E muito cuidado também você que porventura deixou atrasado, não pagou o IPVA. As cifras são assustadoras. 27,2% da frota registrada aqui no Paraná não está com o IPVA em dia. Aqui em Foz do Iguaçu, uma cifra ainda maior, que chega aí próximo dos 30% dos carros, ou seja, de cada... Se você está no trânsito, olhe para o lado. De cada 10 carros que estão na fila de um semáforo, por exemplo, pelo menos 3 estão com o IPVA atrasado. Muito alto este número. E para falar a respeito dessa questão, justamente eu estou aqui no estúdio com o Marcelo Luiz Pertli, ele que é assessor operacional da Delegacia da Receita Estadual do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Impressionante esses números com relação à inadimplência do IPVA, até por isso, e até vou perguntar depois quanto às cifras, o que, que significa isso em termos de prejuízo. Até por isso a Receita Estadual está ampliando essa fiscalização quanto a essa inadimplência? Na verdade, o IPVA é um imposto que todo proprietário de veículo automotor já, no dia 1º de cada exercício, já está devendo, já é feito um lançamento automático. E o que está acontecendo é que as pessoas, provavelmente muitas por descuido, estão deixando de pagar. Então, até surpreende a própria Receita Estadual essa importância e esse percentual de veículos que estão inadimplentes atualmente. Foz do Iguaçu, como dito aí, é em torno de 30% da frota. Agora, com relação às cifras, a dinheiro, quanto que isso significa aproximadamente toda essa dívida dos motoristas? A nível de regional da Receita Estadual de Foz, o levantamento agora dessa última semana, são cerca de 27 milhões de reais que é devido ao Estado e que não foi pago, de exercícios anteriores, de IPVA de exercícios anteriores ou do próprio ano em curso. A Receita está desencadeando operações para provocar aí, para pelo menos levantar essa questão e para as pessoas se atentarem para esse débito, buscarem regularizar antes de ter problemas com a própria polícia, com o próprio batalhão de trânsito, que está participando também das operações, e que regularize antes de ter esse dissabor, de repente, de ter um carro retido e ter a vida aí um pouco atrapalhada. Nós acompanhamos, inclusive, uma dessas operações realizadas pela Receita Estadual em parceria com as forças policiais ali na Avenida General Meira. Nós acompanhamos esse trabalho. Como é que é feito a... Primeiro eu vou perguntar, se o sujeito ele está com o IPVA atrasado, é passível de apreensão? Como é que vocês estão fazendo essa abordagem? É uma abordagem mais educativa ou já para apreender no caso dos veículos que estão com débito maior? A bem da verdade, a operação é conjunta com a Polícia Militar. Então, havendo irregularidade com relação ao IPVA, certamente ou muito provavelmente haverá também irregularidade de licenciamento e seguro obrigatório, que acaba a tabela agora, o calendário de pagamento acabou de encerrar agora esse mês, ou está encerrando agora essa semana, me parece. Então, havendo essas irregularidades, o carro pode ser sim apreendido. No caso do IPVA apenas, está sendo orientado o contribuinte, o proprietário, a se deslocar à rede bancária e efetuar o recolhimento durante a operação, desta forma. Então, não houve efetivamente nesta operação desta semana, de terça-feira, uma apreensão em virtude do IPVA, porque houve o recolhimento espontâneo em seguida, na rede bancária. Mas a polícia estará junto, então, em outras operações que, porventura, ocorram até o final do ano e na sequência, de acordo com o cronograma da coordenação central em Curitiba. Quem está nos ouvindo neste momento e, porventura, esteja com este imposto atrasado e não quer nem ter o dissabor de separado numa blitz, já quer, por conta própria, já regularizar. Como é que pode fazer? Qual que é o procedimento que vocês orientam? É procurar o DETRAN? Como é que vocês orientam essa questão? Não, o procedimento é muito simples. Hoje, através da internet, você acessando a página da Fazenda, da Secretaria do Estado da Fazenda, www.fazenda.gov.br, detran.pr.gov.br, ou mesmo o site do Detran, detran.pr.gov.br, a pessoa com, de posse do documento, com o Renavan, não é com a placa, é com o Renavan, ela consegue verificar seus débitos. Para exercícios anteriores a 2013, é possível um parcelamento online. Ela pode pedir online, sozinha, fazer esse parcelamento e pagar suas parcelas na rede credenciada. O exercício em curso ainda não pode ser parcelado, houve um parcelamento já esse ano, que acabou, então o exercício 2013 não pode ser parcelado. Havendo dificuldade, nós temos a nossa agência da Receita Estadual aqui, na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a JK, e também temos lá condições de atender ao contribuinte lá. Importante salientar é a questão do dever do cidadão, né, com seus tributos. Quem possui um veículo deve o tributo, tem que ser pago. É um percentual grande de inadimplência. Obviamente que muitas vezes é por descuido, nós sabemos disso, né? Tanto que nas operações são abordados já os veículos com débito, porque a gente faz a triagem das placas e já para os veículos com débito e orienta a pessoa a já regularizar. A gente sabe que é uma amostragem do trânsito, né? Não se vai buscar esses 40 ou 50 mil veículos em Foz do Iguaçu circulando inadimplentes nas blitz. O que se quer é que a população espontaneamente regularize essas pendências. E assim esperamos realmente, como eu comentava com você até fora do ar, e você mesmo disse, surpreende, né, esse alto índice de inadimplência, inclusive a informação que temos aqui, Foz do Iguaçu 30%, região de Foz do Iguaçu 30% de inadimplência, região de Curitiba 32%, ou seja, realmente índices aí que chamam a atenção aqui no estado do Paraná. Marcelo Luiz Pertli, assessor operacional da Delegacia da Receita Estadual do Paraná aqui em Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e esclarecimentos aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer.